Entrando naves sonoras, dando contato com sentidos humanos, abdução instrumental, música brasileira contemporânea. Essa é a discotecagem radiofônica. Dentro. Poderá parecer paradoxal, porém os filmes silenciosos raramente se nunca eram silenciosos. A música tocava maravilhosamente banal, significava simplesmente um momento de matéria. E servia admiravelmente para ser de jovem de intuição. Mães suspirando por um dia desaparecido, um cachorro perdido durante o dono ou qualquer outra situação mental. desenhar uma estratégia de padrão e improvisar uma modalidade final que se adaptasse melhor ao que estava acontecendo. Todos nós somos um meio de comunicação. Já não existem mais fronteiras geográficas. Agora estamos no subterrâneo da Amazônia, no coração de Belém do Pará. Casarão cultural, floresta sonora. É um sample, justamente. Bom, esse é o seguinte, a gente tem remixado algumas próprias canções, o laboratório dessa história toda, das influências aí que a gente vem ouvindo. Balancei meu esqueleto. Estou de volta pronto para expandir a minha consciência. Eu tô ouvindo uns barulhos de chiados, acho que tem alguma conexão. We'll be right back. principalmente o entrosamento. Thank you. Desta maneira, pois, os pitaneiros terra de São Carlos viviam momentos de vibração intensa e grande movimento. E não descartou de entusiasmar os concorrentes com seus calorosos e vibrantes aplausos. Foi uma honra cabulosa pra mim, porque no final das contas é aquela história, quando vai as coisas são espontâneas e tudo rola natural, foi uma honra cabulosa pra mim. Valeu geral. Todas as bênçãos para a independência ou marcha.